Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. O programa que toca a música do tempo do gramofone atende pedidos dos ouvintes. Pedidos feitos durante a semana por meio da nossa central de relacionamento pelo telefone 2182-3222 ou pelo portal da Rádio Cultura Brasil, culturabrasil.com.br. Entraram em contato e fizeram um pedido para a edição especial do 78 RPM, que vai ao ar no último domingo do mês. Para abrir o programa, pedidos de Marina Su, moradora do bairro do Sumaré. Ela quer ouvir Os Cariocas e Nora Ney. Carnaval não cansa, canse mais balança, desde França até Bangu. Quer que te pança? Carnaval não cansa, canse mais balança e balance pra chuchu. Quer que te pança? Carnaval não cansa, canse mais balança, desde França até Bangu. Bangu, Bangu. Quer que te pança? Carnaval não canse, senhora. Canse mais balance e balance pra chuchu. O turista em Madureira não enxerga na poeira. Quando eu tomo a bebedeira, procurando me faltar. O turista vai embora, guarda cai que dá o fora. Quarta-feira às 7 horas levanto, que vou trabalhar. Quer que te pança? Carnaval não cansa, canse mais balance, desde França até Bangu. Quer que te pança? Carnaval não canse, opa, opa. Canse mais balance balance pra chuchu. O turista em Madureira não enxerga na poeira. Quando eu tomo a bebedeira, procurando me faltar, eu vou me acabar. O turista vai embora, guarda a gaita e dá um fora. Quarta-feira, 7 horas, levanto e vou trabalhar. Quer que te pança? Carnaval não cansa, canse mais balance, desde França até Bangu. Bangu, Bangu. Quer que te pança? Carnaval não cansa, canse mais balance e balance pra chuchu, pra chuchu. Ninguém me chama, de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. Vim pela noite tão longa, de fracasso em fracasso, e hoje descrente de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim. Velhice chegando e eu chegando ao fim. Em fracasso, e hoje descrente de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim. Velhice chegando e eu chegando ao fim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Na abertura do programa, atendemos Marina Su. Ouvimos com os cariocas Qu'es que te penses, de Haroldo Barbosa e Bidu Reis. Antes, com Nora Ney, de Antônio Maria e Fernando Lobo, Ninguém Me Ama. 78 RPM. Música de carnaval, lembrada pelo ouvinte do programa que gosta das antigas marchinhas. Gumercindo Tiva, de Santo André, pede Serpentina, com Nelson Gonçalves. Antônio de Oliveira, da Vila Romana, quer ouvir com Joel e Gaúcho, Pierrot Apaixonado. Ainda tem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu um pobre pierrot. Guarda ainda tem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu um pobre pierrot. Guardei a serpentina que ela me atirou. Brinquei com a colombina até as 7 da manhã. Chorei quando ela disse: vou-me embora até amanhã. E errou até amanhã. Mas ainda tem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pierrot. Ainda tem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pierrot. Guardei a serpentina que ela me atirou. Brinquei com a colombina até as 7 da manhã. Chorei quando ela disse: vou-me embora até amanhã. Pierrot até amanhã. Thank you. linda, bem guardada, serpentina. E ela jogou. Ela era uma linda colombina. E eu, o pobre Pierrot. Que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, um perro apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, a colombina entrou no boutique. Bebeu, bebeu, caiu assim, assim, dizendo, errou, cacete, vai tomar sorvete com o arlequim. Errou apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, errou apaixonado. Vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, um grande amor tem sempre um triste fim, com o perro aconteceu assim, levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim. RPM e os pedidos dos ouvintes. Atendemos Gumercindo Tiva, de Santo André, com Nelson Gonçalves em Serpentina, de Haroldo Lobo e Davi Nasser. Depois, você ouviu com Joel e Gaúcho, Pierrot Apaixonado, de Noel Rosa e Heitor dos Prazeres, pedido de Antônio de Oliveira, da Vila Romana. 78 RPM. E no último programa do mês, você ouve o que pediu. Para participar, ligue de segunda a sexta-feira, no horário comercial, para o seguinte número: 2182-3222. Ou faça o seu pedido pelo portal. O endereço é culturabrasil.com.br. Magali Bragaia, da cidade de São Pedro, quer ouvir Contando os Dias, com Carlos Galhardo. Magali, nós só encontramos a gravação na voz de Marco Antônio. Depois você ouve Ciro Monteiro em Botões de Laranjeira, pedido de Alfredo Carlos, de Franca. Estou contando os dias. Que eu esperava vai se aproximando. Estou contando as horas, seus apaixonados

pedidos de Alfredo Carlos e Magali Bragaia. Ouvimos com Ciro Monteiro, de Pedro Caetano, Botões de Laranjeira. Antes, com Marco Antônio, Contando os Dias, de Lupcínio Rodrigues. 78 RPM. Uma curiosidade. Dois ouvintes pediram a mesma música, Meu Romance. Um quer ouvir com Francisco Alves, outro com Orlando Silva. Se o título é o mesmo, os compositores são diferentes. Pedidos de Nair Bernardes, da Barra Funda, e Rosa Menezes, de São Bernardo do Campo. Francisco Alves e Orlando Silva. A miragem deslumbrante deste meu sonho alucinante, no grande amor que te votei. Mas aos pés de Deus juraste falso um dia, dizendo que também viviam no meu amor os sonhos teus. Nasceu minha esperança, meu sonho lindo de criança. Constantemente vou rezar, só para pedir nesta oração ao Criador, pra não deixar morrer assim o nosso amor. Vem iluminar minha ilusão com teu olhar. Vem afugentar minha aflição, o meu penar. Não posso mais viver pensando em ti, numa saudade que jamais senti. Vem fazer viver este meu sonho ideal. Vem fazer vibrar minha alegria. Vem com teu sorriso perfumar a vida deste meu romance original. Ao Criador, pra não deixar morrer assim o nosso amor. Embaixo daquela jaqueira que fica lá do alto majestosa, de onde se avista a turma da Mangueira, quando se engalana com suas pastoras formosas. Ah, foi lá, quem é que diz que o nosso amor nasceu na tarde daquele memorável samba? Eu me lembro, tu estavas de sandália, com teu vestido de malha, no meio daqueles bandas. Nossos olhares cruzaram, e eu para te fazer a vontade, tirei fora o colarinho, passei a ser malandrinho. Nunca mais fui à cidade pra gozar o teu carinho na tranquilidade. faço parte da turma. No braço eu trago sempre o paletó, um lenço amarrado no pescoço. Eu já me sinto um outro moço, com meu chinelo charlotte, e até faço valentia e tiro samba de harmonia. Músicas homônimas de autores diferentes. Francisco Alves cantou Meu Romance, de Sinclair Sena. Orlando Silva cantou Meu Romance, de Jota Cascata. Pedidos respectivos de Nair Bernardes e Rosa Menezes. Neste último programa do mês, atendendo os ouvintes que ligaram para 2182-3222 e fizeram o seu pedido de música. Hora do intervalo, logo depois eu volto com os pedidos de ouvintes do programa que só toca o que nenhuma outra emissora toca. Estamos apresentando 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Hoje um programa muito especial, só com os seus pedidos. Esta segunda parte começa da mesma forma que a primeira, com conjunto vocal. André Marcos Chacon, ouvinte de Parada de Taipas, pede com o Bando da Lua uma gravação de 1935, Uma Voz de Longe Me Chamou. Rita de Cássia, de Santo Amaro, quer ouvir com Carmen Miranda, Camisa Listada. Uma

dando pinotes dentro do meu peito, bate, bate. Agora eu quero saber qual a sua opinião pra resolver nossa situação. Pode ser, tá difícil, coração. Eu trabalhei durante o ano inteiro e consegui juntar algum dinheiro. Fiz uma casa que é um amor, pois tem rádio, geladeira e tem ventilador. Nossa casinha lá na Marambaia fica a dois passos da beira da praia. E se você achar que lhe convém, eu lhe garanto tudo isso e o céu também. Trabalhei durante o ano inteiro e consegui juntar algum dinheiro. Fiz uma casa que é um amor, pois tem rádio, geladeira e tem ventilador. Nossa casinha lá na Marambaia fica a dois passos da beira da praia. E se você achar que lhe convém, eu lhe garanto tudo isto, o céu também. Desde o dia em que eu te vi, Juraci, nunca mais de alegria. Ai, meu coração ficou daquele jeito, dando pinote dentro do meu peito. Mas agora eu quero saber qual a sua opinião pra resolver nossa situação. Pode ser, tá difícil, coração. Só como é que seu nego ficou depois do tal dia, neguinha, que você me deixou. Quem me conhece passa por mim jogando piada, sorrindo. Você está ficando acabado, xi, você está sumindo. Nega, vem cá, vem ver só como é que seu nego ficou depois do tal dia, neguinha, que você me deixou. Quem me conhece passa por mim jogando piada, sorrindo. Você está ficando acabado, xi, você está sumindo. Você foi embora criança, minha alma ficou quase louca. Não tiro você da lembrança, não tiro seu nome da boca. Eu sinto-me tão acabado, estou que não posso de dor. Não queira saber é de tanto pensar no seu amor. Você foi embora criança, minha alma ficou quase louca. Não tiro você da lembrança, não tiro seu nome da boca. Eu sinto-me tão acabado, estou que não posso de dor. Não queira saber é de tanto pensar no seu amor. Nega, vem cá, vem ver só como é que seu nego ficou depois do tal dia, neguinha, que você me deixou. Quem me conhece passa por mim jogando piada, sorrindo. Você está ficando acabado, xi, você está sumindo, nego. Roberto Silva cantou de Geraldo Pereira e Jorge de Castro, Você Está Sumindo, pedido de Lourdes de Castro. Antes, atendemos a Mazilis Fernandes, que pediu com Vassourinha, Juraci, de Antônio Almeida e Ciro de Souza. 78 RPM. Programa de hoje feito com pedidos dos ouvintes que gostam da música do tempo do gramofone. Cornélio de Paula, de São Caetano do Sul, quer ouvir Gastão Formente. Ó, cigana bonita.

então aguardo a maior felicidade. Oh, cantando samba, o samba da saudade. Da vida ainda espero passar contigo, meu amor, que tanto quero. Então aguardo a maior felicidade. Oh, cantando samba, o samba da saudade. Atendendo Cornélio de Paula, de São Caetano do Sul, ouvimos com Gastão Formente, Samba da Saudade, de Ronaldo Lupe e Sancler Sena, e Zíngara, de Gilberto Carvalho e Olegário Mariano. 78 RPM, a sonoridade de uma época, na Rádio Cultura Brasil. Hoje o programa é feito pelo ouvinte. Carlos Antônio Nunes quer ouvir Balada Triste com Agostinho dos Santos. Carmen Lúcia, do Jardim Miriam, pede Isaura Garcia em De Conversa em Conversa. Balada triste, o que me faz lembrar alguém? Alguém que existe e que outrora foi meu bem. Balada triste, melodia do meu drama. Esse alguém já não me ama. Esqueceu você também. Não há mais nada. Foi um sonho que findou. Triste balada, só você me acompanhou. Fica comigo, velha amiga e companheira. Vou cantá-la a vida inteira pra lembrar o que passou. Triste balada, só você me acompanhou. Fica comigo, velha amiga e companheira. Vou cantá-la a vida inteira pra lembrar. Passou.

mesa. Para mim, o garçom respondeu, não pode ser não. Fiquei furioso e fui falar ao patrão, que me recebeu com duas pedras na mão e me disse quatro frases em alemão: Strausinaus, Lafifúcia. Meres disso, sou tonto e samba, tenho de outra nação. Reppinghaus, mein lieber. Ja, ja, wo? Auf Wiedersehen. Gravação de 1941 de Moreira da Silva. Dele e Wilson Batista, Esta Noite Eu Tive um Sonho, pedido de Ricardo Paranhos. E como faz para participar desta edição? É muito simples. Você liga para a Central de Relacionamento da Rádio Cultura Brasil de segunda a sexta-feira no horário comercial. O telefone é 2182-3222. Repetindo, 2182-3222. Você liga e pede a sua música preferida. O seu pedido é anotado e vai ser atendido aqui no 78 RPM no último domingo do mês. Se você não quiser usar o telefone, você pode fazer o seu pedido pela internet no nosso portal. O endereço é culturabrasil.com.br. O 78 RPM tem roteiro de Eduardo Weber, gravação e montagem Heitor Cosi, Carlos Lima e Adriano Vieira. Eu sou a Roberta Martinelli e volto a apresentar o 78 RPM na próxima semana. Até lá. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização: Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.